pagode da amarelinha. Todo mundo passa rebolando, quero ver você passar. A família inteira passa, a Aninha, o Zezinho, o João Grandão. A titia solteirona, a vovó com uma bengala, vai cantando e vai descendo até o chão. Jogando essa pedrinha, todo mundo vai cantando no refrão. Quero ver você passar. Passa no pagode da amarelinha. Banguela, quero ouvir.